Enganjado está na área. Se derrubar é pênalti, se deixar é goleada. Chegamos pra somar, conscientizar a raça negra. A chapa vai esquentar, não tamo aqui de brincadeira. Saiba que os nossos heróis não são revistas em quadrinhos. Até hoje estão presentes, iluminam nosso caminho. Chega mais, irmão, preste atenção. Estamos marchando rumo à revolução. Negro limitado vai pro júri racional. Na nossa banca só é permitido preto original. Seguir contrariando o sistema é a missão. O objetivo deles é nos ver dentro do caixão. O bicho tá pegando, a ideia é séria, mano. Eu sou apenas um rapaz afro-latino-americano. Mas a minha parte eu faço me esquivando das armadilhas. Com a força do leão, a proteção de todo dia. A cada sol que nasce eu renovo as esperanças. Pois quem não espere, corre atrás, sempre alcança. Rimando com todo respeito, sem preconceito. Sou negro, tenho muito orgulho e bato no peito. Pois sei que faço parte de uma raça forte e bela. É bom lembrar que negro é negro nas mansões ou nas favelas. A classe social não devia nos separar. Todos irmãos sabem o que temos que passar. Dizer que o racismo não existe é hipocrisia. Reparem na TV uma ridícula minoria. Mas guarde na memória, mudaremos essa história. Adeus ao sofrimento, olá de ar de glória. Vaza, vaza, vaza, pode correr. A negada invadindo são os negros no poder. Se abalar com os problemas que veio acontecer. Ultrapassando as barreiras que insistem a aparecer. Vaza, vaza, vaza, pode correr. A negada invadindo são os negros no poder. Se abalar com os problemas que veio acontecer. Ultrapassando as barreiras que insistem a aparecer. Os reis e as rainhas, a família da Sem Semilha, a maloca toda unida, arriba América Latina. Mega disposição, ultra revolucionário. Revelando a face oculta como no santo sudário. Negro, guerreiro, pavio aceso. Multiplicando nosso exército no mundo inteiro. Fazemos parte de um país miscigenado. Não podemos mais sermos ignorados. Somos a maioria, senso manipulado. Cultura afro-brasileira está por todo lado. Viemos pra ensinar o que não se aprende na escola. Exibir nosso troféu pra aqueles que apostam na derrota. A luta continua, é certa a nossa vitória. Demorou, chegou, somou, agora é nossa hora. Com atitude e união a nossa banca é invencível. Nos tirar de cena é simplesmente impossível. Nosso espaço é limitado, mas aqui estamos nós. Oeste, leste, norte, sul, soltando a nossa voz. Nos dão as drogas e as armas, depois vão pro camarote. Igual César no Coliseu pra assistirem nossa morte. Mas guarde na memória, mudaremos essa história. Adeus ao sofrimento, olá de ar de glória. Vaza, vaza, vaza, pode correr. A negada invadindo são os negros no poder. Se abalar com os problemas que veio acontecer. Ultrapassando as barreiras que insistem a aparecer. Vaza, vaza, vaza, pode correr. A negada invadindo são os negros no poder. Se abalar com os problemas que veio acontecer. Ultrapassando as barreiras que insistem a aparecer.